não quer luxo não, nós só quer viver bem. Status de ladrão, oi, deixa pra quem tem. Nós não quer luxo não, nós só quer viver bem. Status de ladrão, deixa pra quem tem. Imaginei, sorrindo eu tô na favela de 1100. Lembrei da tua isca amarela, águas passadas. A meta é dinheiro no bolso. Inveja é igual nota falsa, vale nada, ainda paga de monstro. Na quebrada eu passei zuncando, e os bico tá tudo fofocando. Gastando a reveria nos lounge, as mais lindas tão se perguntando. É os mente blindada da quebrada, que age sem emoção. De Camaro, Ornette, as gata mais sexy, monta no meu garufu. E aquelas que não dava nada, hoje pausa na minha condição. Sou patrão, não sou mais funcionário, minha mente fabrica milhão. Nós não quer luxo não, nós só quer viver bem. Status de ladrão, oi, deixa pra quem tem. Nós não quer luxo não, nós só quer viver bem. Status de ladrão. Um tapa na cara da crise, eu debocho de polo de grife. As donzelas se jogam é suíte, em qualquer ocasião. Não sei se eu estou exagerando, mas é tanta puta que se joga quando vê os mandrake passando. É que as novinhas tão a mil, fiz até piscio. Hoje eu passo de cordão de ouro na quebra de motor a mil. Na pegada que eles tentam, nós tamo vindo. Ela se joga sorrindo e na cama se assanha, na nossa melhor façanha. Cada dia é um baile, me trajei, vou de Lacoste. Chama nos combos pra nós que as bandidas se esfrega no camarote. Cada dia é um baile, me trajei, vou de Lacoste. Chama nos combos pra nós que as bandidas se esfrega no camarote. Quando a noite cair o som, te trazer algum sonho bom. Isso aqui é compromisso, tristeza foi embora, hoje é só sorriso. Equilibre sua vibração, não é tempo pra viver em vão. Só positividade, não faça o copo d'água sua tempestade. Vejo boy de prédio falando de sofrimento, muitos vendo minha vitória, mal sabe da luta. Já tive desgosto caindo no esquecimento, já fui alvejado numa depressão profunda. Os que tá de touca pensa que é o mar de flores, nunca ficou de joelho pra pagar os pecados. Só quem tá de dentro sabe como é os bastidores. Nesse jogo sujo eu permaneço abençoado. Hoje eu faço em dobro, vivo pra deixar saudade. Diferente dos que vivem pra deixar dinheiro, os que falam muito não passam nem da metade. Na minha pele eu queria ver qual pagava o preço. Minha coragem é ouro, mal olhado não me ofusca. Longe de perreco, eu só tenho o que eu mereço. Essa é minha resposta pra aqueles que se perguntam. Segura a revolta, a história de um maloqueiro. Muita fé, esse é o caminho. Quem me protege não dorme. Foco no objetivo, humildade é meu suporte. Muita fé, esse é o caminho. Quem me protege não dorme. Foco no objetivo. Fuga de roubo, oh, oh, oh. E não vão me pegar. Yeah, fuga de roubo, oh, oh, oh. E não vão me pegar. Yeah, yeah. Hoje se você não tá ligado, esse lema foi dito, é verdadeiro. Amor é só de mãe, dieta é falso, eu desconheço. Eu quero do bordo, mas também quero estudo dentro da favela. Pros menor crioulo, manda buscar. Necessito, senão fico louco. Quem é essa mina de vermelho? Se for solteira, desejo da minha parte, eu só vim te falar. Você me deixou doidão, eu brisei no seu abertão. Ela partiu, gostou, me acompanhou. Eu fiquei na indecisão, eu fiquei na indecisão. Eu não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Eu não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Eu. Olha os cachorro passando, as bandidas se amarrando. Nós já sabemos o que ela quer. Quer forgar da vida e ser desinibida. Meu Deus, que delícia de mulher. Ela para tudo, tentação. Deixa vir, breca não. Rainha do suck, suck. Essa mina é um abuso. E os moleque da ZL é proxo, é prostituto. Toma tiro dos dois lados. Quem ficar em cima do muro, minha mãe vai dormir tranquila. Que hoje eu vou cair no mundo. Deixa eu viver da maneira que eu quiser. Não tem valor mais maior que o valor que eu dou pra minha família e minha fé. Deixa eu viver da maneira que eu quiser. Não tem valor mais maior que o valor que eu dou pra família e minha fé. Atividade na laje, laje. Fica na pica com a peça na mão. Passa de trás. Pico fica muito bolado. Liga pra polícia pra me levar privado. O pique é só de bola, tô baseado. Eu sei que esses deixos é por vir atacado. Joga na cara da gerente apontado do campo. Fênix é cinza, tacamos tomando tudo. Pião de vagabundo com fura no porta-mar. Ignorando a inveja, eles comentam nós é mal. Bala, bala, bala, bala no safado. Ramelou na quebrada, vai se cobrar. Passo pano pro errado, vai cair na mira. Na reta da minha Glock, engatilha tchim. Diretoria, tá de pé, mané. Olha a revolta do moleque sofrido. Se jogou nas ruas da maldade. Teve fé por si, coragem. O moleque sofrido. Diretoria, tá de pé, mané. Olha a revolta do moleque sofrido. Se jogou nas ruas da maldade. Teve fé por si, coragem. O moleque vencedor. Um menino sonhador. DJ Victor. Não quer luxo não, nós só quer viver bem. Status de ladrão, foi deixar pra quem tem. Nós não quer luxo não, nós só quer viver bem. Status de ladrão, deixar pra quem tem. Imaginei sorrindo